Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Evangelho de João, capítulo 19, e versos 19 e 20. Outro de corpo e de mente. Final de semana se aproximando, um dia lindo, mais uma vez aqui chegamos para trazer a palavra de Deus. Nesta noite, em nosso templo, estaremos reunidos para o culto da vitória. Estará ministrando nesta noite a palavra de Deus, evangelista Diogo Ross, de Passo Fundo. Todos os irmãos que conhecem esse moço pregador sabem do talento do ministério aprovado por Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meus irmãos amados, nesta manhã eu quero destacar que João, esse apóstolo que escreveu o Evangelho de João, foi o único biógrafo que descreveu com detalhes o nome que Pilatos mandou cunhar e colocar sobre a cruz de Jesus. Na verdade, Pilatos queria vingar-se dos líderes judeus que o tinham pressionado a condenar Jesus contra a sua própria consciência. Pilatos mandou colocar sobre a cruz a inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Essas palavras foram escritas em grego, a língua universal, em latim, a língua romana, e em hebraico, a língua dos judeus. A palavra Nazareno, associada ao nome de Jesus, era uma expressão de escárnio, pois Nazaré era uma humilde cidade da Galiléia, uma origem inaceitável para um rei de Israel. Desprezando a dor de Jesus, Pilatos usou a sua cruz para zombar dos judeus. Os líderes judaicos rogaram ao governador romano que não escrevessem Rei dos Judeus, mas que este homem disse: Eu sou Rei dos Judeus. Entretanto, Pilatos, defendendo a sua pobre e débil autoridade, respondeu-lhes: O que eu escrevi, escrevi. Talvez, amados, Jesus tenha sido o único homem crucificado por Roma que recebeu tal título escrito em três línguas. Um título carregado de ironia, proveniente de um julgamento falso. Mas a palavra rei, cunhada naquele letreiro, tinha um fundo de verdade. O mestre do amor, o mestre vivo, não queria o trono político, mas o coração de todos os seres humanos. Não queria ser temido como Pilatos, como César, mas queria ser amado. Queria ser rei, não de palácio, mas no espírito e nos áridos solos da alma do homem chagado. O mestre da vida, o mestre Jesus, foi acima de tudo rei de si mesmo, líder do seu próprio mundo. Ele conseguiu reinar sobre o medo, reinou sobre a insegurança. Ele é rei sobre o individualismo. Ele reinou sobre o ódio, reinou sobre o desespero, reinou sobre a ansiedade. Por isso, nós precisamos receber o conforto em nossas almas da parte dele, quando em algum momento nós também vivemos as nossas experiências E eu pergunto para ti nesta hora: você reina sobre o seu mundo? Ou é um mero súdito de suas ideias negativas? Tu é preso de suas ansiedades? Tu é um escravo do teu mau humor? Se você que me ouve não aprender a governar a você mesmo, você poderá ser livre por fora, mas prisioneiro por dentro. Nunca deixe, irmão e amigo, que as suas angústias, nunca permita que seus fracassos, que suas falhas, que sua ansiedade o domine. Jamais se esqueça de que o maior governante não é aquele que dirige um país, dirige um estado, dirige uma empresa, uma cidade, mas o que dirige, ainda que com limitações, a sua vida, e que coloca essa vida com sabedoria na presença de Jesus para seguir os passos que ele delineou e demarcou e estão diante de ti. E nesta hora eu te convido, venha para perto do Senhor. Como a costa anseia pelas águas vivas, por tua presença minha alma suspira. Ó Deus, perguntam-me onde estás. Minhas lágrimas, Senhor, me servem de alimento. Desfalecendo estou, porque te abates, ó minha alma, e te perturbas dentro em mim. Confiar em Deus e esperar nele por sua salvação. Ainda louvarei. Eu quero nesse momento orar com você. Meu amado Mestre que está nos céus, a minha alma se emociona nesta hora, porque nós voltamos no tempo e nós lembramos daquele ato de cruz, quando ali na cruz do Calvário tu deu a tua vida por nós, pecadores, por amor. Tu recebeu por escárnio daqueles homens aqueles escritos, aqueles dizeres. Mas eu te louvo, Senhor, porque tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se nesta hora alguém cansado, sofrido, amargurado, triste, doente, desprezado, ele orar a ti, ele pedir por ti, o Senhor estende os braços e diz: vinde a mim, os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados, e eu os aliviarei. Jesus, nós te adoramos porque tu nos deu a vida. Tu provou para nós que o teu sofrimento foi a nossa vitória. E muito obrigado, Senhor, porque em todas as tuas atitudes, o Senhor nos ensina como administrar o nosso viver diário. Em nome de Jesus, nós oramos ao Deus dos céus e agradecemos agora e sempre. Amém e amém.